Guardiana, montado numa lancha de 40 pés. E no couro do preto, corda de ouro branco. E os vagabundos sorridentes, filma o pé. E o WN vem aí da jet ski. De filtro parece a Rosnet. Moleque habilidoso, faz um volta fino. E essa manobra me lembra do pé. E filmagem da sereia pro covil dos tubarão. Cruzeiro do Neymar, coisa linda. Craque de Juju, que é fim. Melody produzindo só sonzão, produzindo só sonzão. Vai ser pé na areia de final de ano, montado numa lancha de 40 pés.